Trajeto Meigol. Você acabou com a minha habilidade de sentir amor. Senti amor, fiquei deprê. Fui no fundo do poço pra dar um rolê, só um rolê. Arrumei uma namorada, levei ela pra casa. Pra quê? Só pra tentar te esquecer. E bem na hora errada, tava no auge do meu prazer. Errei de nome e chamei você. Eu não tô prestando pra mais ninguém, minha culpa é sua. Esse coração agora é morador de rua. Eu não tô prestando pra mais ninguém, que a culpa é sua. Esse coração agora é morador de rua. Ai, ai, ai, tá mendigando amor na rua, na rua. Amor na rua, na rua. Paredão Nova Eletro Diesel, o estourado da Bahia. Portal Tudo Arrocha. Arrumei uma namorada, levei ela pra casa. Pra quê? Só pra tentar te esquecer. E bem na hora errada, tava no auge do meu prazer. Errei de nome e chamei você. Eu não tô prestando pra mais ninguém, e a culpa é sua. Esse coração agora é morador de rua. Eu não tô prestando pra mais ninguém, e a culpa é sua. Agora é morador de rua. Ai, ai, ai, tá mendigando amor na rua, na rua. Ai, ai, ai, tá mendigando amor na rua, na rua. Ai, ai, ai, tá mendigando amor na rua, na rua.